Alisson. Tu ainda me amas. Amo. Amas, amas. Se tu ainda me amas. Mas aí não deu certo. É, e eu te peço. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. 3, 2, 1, vai! Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Júnior Santorini, e vocês têm que aturar, porra. Assim eu gosto, assim eu gosto. É na pressão, na pressão, na pressão. Na pressão! Quem lembra dessa aqui, ó? As molecas já estão na fita. As molecas já estão. Alô, punk! As molecas já estão na. Alô, punk! As molecas já estão na fita. A galera do punk som, bota o bracinho pra cima aí. Só quem é do punk. Só quem é do punk. Dá-lhe soquinho, dá-lhe soquinho, dá-lhe soquinho. As molecas já estão na fita. Galera do punk som, bota pra cima. É a galera do Guamá arrepiando. As molecas já estão na fita. Bora, DJ Alisson, sacode, vai! Quem é do Pai Sandu, bota o bracinho pra cima. Quem é do Clube do Remo também. Fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro pop live e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos, teus amigos. Alô, Melri! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Eu quero saber de vocês. Quem é que já zezou a mulher de um cara? Quem é que já zezou? E a mulher que já zezou, o marido, que já zezou? A parada é essa, meu irmão. Tu é doido, é? Vai, vai, vai! Eu ia pro pop live e ainda pegava teus amigos. Aí! Liga pra ela. Pra ligar pra ela, mas deu uma vontade. Comecei a catela. Pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela, mas deu uma vontade. Comecei a catela. Pra ligar pra ela. Pra ligar pra ela. Imaginando meu. Comecei a catela. É um poder atrás do outro, meu irmão. Santorini. Agora é no 18ão. Não, não, não. Agora é no 18ão. Não, não, não, não, não, não. Agora é no 18ão, é? Fala como é que é o bagulho, vai! Rebola aqui no pop, rebola aqui no pop, rebola aqui no pop, rebola, rebola, rebola, rebola aqui no pop, rebola aqui no pop, rebola aqui no pop, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Se ela rebola, o que tu faz? Eu dou bicada. O que tu faz? Eu dou bicada. Bicada! Tu faz? Eu dou bicada. Isso, DJ Edson, agora deixa só no solinho pra galera aprender a cantar. Eu quero saber cadê a torcida do Clube do Remo jogando a mãozinha pro ar. Cadê a galera do Leão? A gente sabe que o Leão tá na lanterna, mas não tem papo não. O Leão dele de quatro e vocês já não esquecem de jeito nenhum. E agora quem é do Paysandu aí, bota o bracinho pra cima que tá feliz com a derrota do Remo. Joga pra cima, bate na palminha, joga pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. E a mulherada vai rebolando! Ela rebola e eu dou bicada. Santorini! E eu dou bicada, e eu dou bicada. Pergunta a família dela, nunca sabia que essa filha da p... Pergunta as amigas dela, perereca toma, toma, perereca, perereca toma. Segura aí, primeiro! Perereca toma. Pague presente com a gente, um abraço pra você, garoto! Toma, toma. Ele e toda a galera aí, meu irmão, toda a família, sacudindo, mandando ver. Grande amigo Felipe, cara de Kombi. Fala, cara de Kombi! Tá de aniversário hoje. Também o Geandre, tá no berço hoje. Advogada Thay Alves, esposa do meu parceiro Felipe do Leilão, tá no berço hoje e é muito bacana tê-los aqui com a gente, comemorando o aniversário aí da Thay. Tudo de bom, felicidades, paz, harmonia e muita saúde! A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Bora, Neto da Cele! Bumbum gostosão! Foi por isso que o Dodinho assim cantou. E aí, Pimbos? Vem e brota aqui. Brota aqui, vai. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Meu irmão, se eu tivesse medo de cara feia. Vai, Alisson! Mateuzinho! Bicho, sábado passado ele tava estressadinho, não sei o que houve. Pegaram o camarote do outro, meu irmão! De agonia que o Brasil é nosso. Não dá mais pra esperar o tempo castigo. Aê, Sirão! Abraço pra você, Ciro, Q7 também. Só lá, Q7, vai! Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Só DJ Ellison. Olha bem pra mim, amor. Oh, oh. Olha bem pra mim, amor. Meu amigo Pio também. Não deixa eu ver. É o melhor salgadinho da área da região. Só pelo com. Alô, Pio. Alô, Louro. Alô, Bicho. Deixa comigo, maninho. O pezão também. Bora, pezão. Chegou bola 8. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais. Alô, Estefan. Seria pra você. Um beijo. Júnior da G1 tá de volta. Alô, Júnior. Agora vejam só. Robigol. O jogo virou. O nosso blogueiro. Esse mundo gira. Ele defende o pop de Unicidente. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vejam só. DJ Alisson. Como esse mundo gira. Como isso não contou. Alô, Bego Black, alô, Mariano. Agora vai. Agora vai sofrer na minha. Me apresentar a tua mãe. Sei que ela vai. Alô, perito! Ronaldo! Certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Com esse monstro tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Silvinha, registra tudo. Se eu vou te ver. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou. Teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu sou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado. Bazuca, alô, Leque! Eu vou me apresentar à tua mãe. O Alex da Segura, Carol da CB, o Joab, Pigmeu, tá com a gente. É o Pop do Globo! Vai, danado, vai! Zezé! Oi! Sacode, sacode, vai! Agora que não tem hora pra chegar em casa, bota pra cima, sem perdão, sem perdão. Vai, vai, vai. Bagulho é louco pra toda mulher. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada ela dança. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Alô, chocolate do Twitter! É do Twitter! Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui. Bora, pessoal! Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. me chama Loma e as gêmeas da canção vai para ali. Alô, Edilson Rex. Levaram o Rex daqui, mas daqui a pouquinho a gente organiza esse bagulho e vai ficar bonito. Alô, Edilson Rex! Promessa, semana que vem tá de volta, viu, maninho? Vai para, para, para, para, para, vai para. Bebê, quem é fã dessa mulher aí é o Carequinha. Vai. Já lancei três hits, mas preste atenção. E agora fico. Bora chover! Me concentra na batida, vai. Não para, não tem medo. Live! Me até o chão. O que tudo live! A gente, grande produtor. Grande abraço, G3 também tá com a gente. DJ Mariano no Frequência Liberal, no Mariano! Vem, danada, vem! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, novinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns. Fala, Bruninho! Pô, tu tá no apoio do Robigol, é? É roça, mano. Tum-tum-tum-tum-tum, pra mim... Alô, pura! Tum-tum-tum-tum, e o professor Gela, meu professor! Tum-tum-tum-tum-tum, pra mim você é a número um. Tum-tum-tum-tum-tum, pra mim você é a número um. A número, número, número. Tem alguma novinha que não tenha vergonha pra subir aqui no palco pra dançar aqui no pop? Uma sem vergonha, tem alguma novinha sem vergonha? Eu quero uma novinha do Paysandu. Dizem que as mulheres do Paysandu são as mais bonitas. Cadê a mulher do papão subindo no palco? Mas eu tenho certeza que vai subir uma do leão aí. Do leão, do leão, do leão, do leão, do leão, do leão, vai! Essas malandra, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Essas malandra, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Vai nova, nova, nova, nova, nova, novinha da favela, o ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, vai, vai. Essas malandra, vai, vai, assanhadinha, vai, vai, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, vai, vai, fica doidinha, vai, vai, então vem sentando aqui. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? E que? Se eu tiver solteiro... Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas eu vou comer também. Abusada, mente. Abusada, mente. Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando. Bora, Tatu! Bora, patrimônio, você, o Igor, o Nenê Pereira e a primeira dama, Rafaela, bum, também tá aí com a gente. Ela vem tremendo, bum, bum, bum. E um abraço também pros presidentes do grupo. Bom, ela vem. BDV, Chico Live, Eduardo Barros e a Anne da Maiseno. E a partir desse momento, aê, já aê, caiu por um. Aê, aê, aê, aê, aê, aê. Vai, faz a fila, venha uma de cada vez. Vai, faz a fila e venha uma de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem fuder. Um, três, com seis, 16. É o pique. É o verdadeiro furdos. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdos. Alô, Thiaguinho! Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! O Thiaguinho da TF! Com força, com tudo, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor. E aí, Batistão! Da cor, da cor, rabeta com força. Ele e o Macaxeira ali na retaguarda! Taca rabeta com força! Vai! Com força! Com força! Alô, David Absoluto! Se que tá maior tumulto, é o Jay Smith Nando DK no sul. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com rabetão com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com rabetão. Bora, bebê! Com força. Se rebitando sempre aqui os caixa baixa, garoto! Deixa de mocinho, deixa de mocinho, deixa de mocinho, deixa de mocinho, deixa de mocinho, deixa, deixa. E solta a batida, vai! Nós bota elas pra mamar, nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê? O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pabatão, pabatão, grandão. Que pabatão, pabatão, grandão. Que pabatão, pabatão. Ai, pabatão, meu Deus, pabatão, grandão. Que pabatão, pabatão, grandão. Que pabatão, pabatão, grandão. Que pabatão, pabatão. Ai, pabatão, meu Deus, pabatão, grandão. Que pabatão, pabatão, grandão. Que pabatão, pabatão, grandão. Que pabatão, pabatão. Ai, pabatão, meu Deus, pabatão, grandão. Esquenta tudo! Everybody's going to the party, have a real good time. Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. doida. Na tua cabeça, bicho, hoje. Ai! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. É verdade. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. O que aconteceu depois de viver? Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que... Aí se não deu certo, olha o que o cara diz. Vá pro inferno com seu amor. Vai pro inferno porque aqui não é inferno, aqui é de Deus, meu irmão. Bora fazer o seguinte, bora dançar o que é nosso. Você é o pesão! As aventuras! E o Joíra, o Caio, o Pop Uri! Eu hoje guardo no meu coração. Triste Yuri roubou longe. Paraíba, é isso mesmo? Vem de volta. Ajeita bonitinho de lá. E os cunhados? Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor? Lá que é de fogo. Fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou curtir dançar. Eles estão de Bujaru para Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael. Totó e Capo Sul, equipe cruel. É o Pop do Portal! O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Minha amiga Adriana Mix tá aqui presente com a gente. Olha a Adriana Mix. Caminhos estranhos eu andei. É rock doido, hein? Até te encontrar. Meu primeiro! Meu primeiro amor. Você me... Que a felicidade mixando as mais tocadas do planeta. DJ Alice. E aí, francês? Na manha. Marcante, é? Talvez dizes que sou louca e é verdade um pouco, mas tenho que aceitar que você foi embora e me deixou aqui quando meu coração ia te amar. E hoje? Hoje me sinto tão só, depois daquela briga que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui, me amando até o final. E agora? Agora eu consigo entender, se não me toca é porque não me quer. Agora? Chora que ele vai voltar. Ele vai voltar. Para o meio-dia. Deixa o Vesgo aí vir aqui comigo rapidinho. Comandando o som. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi a Bibi, as delícias da Bibi. Depois eu te apresento ela. Vem, mulher! Eu respiro é você. Bora até o amanhecer. Te amo tanto, me faz sentir vontade de viver. Ficar pertinho de você é como um sonho lindo. E os presepes? Essa não, Elis. Essa não, Elis. Essa não! Elisson. Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Alô, Johnny Lebrego. Tão grande de amor. Um abraço pra ti, maninho. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Demais. Nunca pensei que pudesse existir. Bora, Benito, bora, Parazinho. E é por isso que eu te peço. Bora, Valbinho, bora, Ronaldo. Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor. Eu vim só pra te dizer, só penso em você. Não águia de fogo. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. Chega junto, Duda. Vai, garoto! Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Bora, Duda! Tudo é em você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute você. DJ Alisson! Sempre te amou, sempre te amou. Eu era maluca, louca pra te dar amor.

te amo. Eu quero ficar com você. Ninguém te ama como eu te amo. Eu quero namorar com você. E aí, Filipinho? A família Pá também tá aqui com a gente. Filipinho do Leilão também. Tá no circuito, tá todo mundo hoje aqui no portal. Curtindo a noitada dos balões. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? O Macaxeira da TF tá aí comigo. E aí, Macaxeira? Não posso viver assim. Caiu no rock. A noite eu choro em minha cama. Tomei um banho frio. No ataque só mando dizer tudo que eu sinto por você. Com o DJ Anderson Melo e o DJ Fábio. Esse som bate forte em mim. Tu chega nos 45, né, Bitch? Banda, os brothers, DJ Ivan Macedo. Bagudo, meu irmão. Banda 007. E aí, Celo? Só dá Celo no Nandini, meu irmão. Não tá fácil. Não está sendo fácil. Olha a musa Tayla aí, olha do seu ladinho. Quando vejo nossas fotos no meu celular. O Muralha também tá aqui com a gente. Ô, Muralha! Tamo juntos, maninho. Eu só penso em nós. Por favor, não... Júlio Mecânico! Alô, Júlio Mecânico! E sua voz... Olha a ideia, bicho! Vem me ver, vem me ver. Tô sofrendo, querendo seus beijos. Só depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo e não vivo sem você. Amo. Olha o Neto! Lá do Filho Loyola! Neto! Beijo no teu coração! Vivo sem você. Só depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo e não vivo sem você. Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Vem com a gente no portal! Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei. Eu sei! Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina hoje já cresceu, não consigo gostar de um... 3, 2, 1, vai! Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto, efeitos de paixão. É o Águia de Fogo.